Agora, passemos para o Starm. Starm, a joia ao seu centro é de grande valor. Brilha com as 7 cores do arco-íris. Sua pele de vários lados serve para proteção.